amados, firmes no Senhor, alegrai-vos sempre, é nosso clamor. Não estejais inquietos em oração, a paz que excede guarda o coração. Regozijai-vos sempre em louvor, agradecendo ao nosso Salvador. Toda a verdade em nosso cantar, juntos no amor, vamos adorar. Seja equidade notória a todos, nosso Deus em glória é quem nos socorre. Na abundância ou na necessidade, em Cristo temos a verdadeira dignidade. Agradecendo ao nosso Salvador.